hoje, dia 24 de Abril, aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Então, durante esta manhã, deste domingo 24 de Abril, vai poder telefonar para o 0238-43-4800 e, por que não, fazer a sua dedicatória em direto. Então, ligue, faça a sua dedicatória, faça a sua mensagem. Nós estaremos aqui até às 12 horas. Por isso juro por Deus e não minto. Até ao infinito, és dona de mim. Promessas, promessas, promessas. Prometido é devido, estaremos aqui então para fazer as suas dedicatórias, como diz a nossa amiga Ágata. Ela que faz uma dupla com Vitória Espadinha aqui com o tema Promessas. Promessas, promessas, promessas. Conversa, conversa, conversa. Meu amor, não é conversa, acredita em mim. Promessas, promessas, promessas. Desta vez prometo, desta vez é verdade. É bem verdade que a Ágata vai estar connosco o sábado 30 de Abril. E é onde? Na sala de festas de Saint-Privé, Saint-Mémat. Com um grande espetáculo, com as melhores músicas da Ágata. E não só, também algumas novidades, certamente. E vamos ter para animar o baile, também para nos dar um grande show, o conjunto Capa Negra. Então, a não faltar, já é sábado próximo, não esquece. A entrada são apenas 10 euros e 8 euros para si que é sócio. olhos, quero te amar. Não deixes os nossos sonhos para depois. Espero que você também seja feliz aí desse lado. Diz-me nos meus olhos, aqui a nova música desta dupla Nel Silva e Cristiana. Uma canção bem simpática, assim se pode dizer. Aí vem a nossa amiga Agatha, Chora no meu colo. E você pode ligar para o 0238 4348 00 para fazer a sua dedicatória. Também chora, ai chora.

filhos também, teus netinhos te querem brindar. Por mais anos lindos junto a nós vividos, com que há de melhor? Se há alguém no mundo que mereça tudo, és tu, meu amor. Parabéns, mãezinha, por mais um. Olá, caros amigos ouvintes, aqui temos a surpresa do dia. Que surpresa. Olha, eu estou falando já. Bom dia a todos, bom dia Lionel. Tudo bem? Sempre com este sol, um bocadinho assim o tempo... Pesado. Exato, mas tudo bem, o sol está ali, é domingo, está presente. E é domingo, é dia de boa disposição. Exatamente. Dia de música, dia do programa do Telefone Toca. Aqui não é? Com vocês até ao meio-dia e meio para as suas dedicatórias. Podem começar então a ligar. Façam o 02-38-43-48-00 para dar trabalho aqui à nossa amiga Kátia, que ela precisa de trabalhar. Claro, exato. Vamos a isso. Isto é uma canção de parabéns, mãezinha, porque domingo próximo é o dia das mães. E domingo próximo certamente não estaremos aqui. Talvez não. Talvez, porque vai haver no sábado 30 de abril, a partir das 9 da noite, a festa na Sala das Festas de Saint-Privé Saint-Mémin com a Agatha e o grupo musical Capa Negra. Na Salle des Fêtes de Saint-Privé. Portanto, toda a equipa, isto é organizado pela Rádio Barco, isto, toda a equipa vai estar muito cansada, certamente. É, exatamente, e de ressaca, talvez. A entrada é 10 euros e para os aderentes é 8 euros. Exatamente. Então, se você quer já dedicar uma música para a sua mãe hoje, como domingo não vai ser possível, pode fazê-lo. Comigo, amor, baila comigo e faz-me vibrar. Baila comigo, amor, baila comigo e faz-me vibrar. E aqui estamos novamente, depois de vários telefonemas, aqui estamos e penso eu que é esta música. Esta música, então, é dos pais e irmãos para a Soraya Freitas, que esteve de parabéns na quarta-feira. Desejam-lhe muitas felicidades, muita saúde, muitos beijos para ela. E vamos ouvir então Carlos Paião com Cegonha. Há quanto tempo te não via por aí, nem teus ninhos nos telhados, nem as asas pelo céu. Ora, cegonha, que aconteceu? Serve, é a cegonha, não é? É bonita. Vamos continuar? Continuamos com um artista, João Quintino. Deus cuida de nós. Sempre que a saudade aperta, eu rezo ao Senhor. De toda esta dor é difícil viver tão distante do nosso país. Só em Portugal é que sou feliz. Agradeço a Deus por guiar sempre o meu caminho. Deus é luz, é o caminho certo, é a nossa sei minha oração. Quantas vezes eu peço ao Senhor, mostra-me o caminho, mesmo estando longe, não me sinto perdido. Agradeço a Deus por guiar sempre o meu caminho. Só ele é que nos ajuda e para nos ajudar temos que ir visitá-lo, não é? Boa transição, Lionel. Dia 15 de maio, peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, juntos com Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega e oferenda ao amor e vontade de Deus. Às 15h30, o terço recitado. Às 16, missa presidida por Monseigneur Jacques Blacard, Bispo de Orléans. Venha com a família e com os amigos. Somos um povo a caminhar para Deus e guiados por Maria. Portanto, isso é o terço que é rezado na igreja de... Na igreja de... Notre-Dame. Notre-Dame, voilà. E 15 de maio, Cathédrale Sainte-Croix à Orléans, pèlerinage de Notre-Dame de Fátima. E depois foi-nos pedido uma música, não era o Carlos Paião, mas era o Broa de Mel. Ah? Senhora, para a sua, dos pais e irmãos, para a Soraya Freitas, que esteve de parabéns na quarta-feira, felicidades, saúde. E vamos ouvir então a que a mãe tinha pedido. Era, será menino, será menina, Broa de Mel. Será menina, longa memória, mas a hora chegará. Eu há de vir, se Deus quiser, iremos juntos, nosso filho vai nascer. Se for menina, vou-lhe ensinar tudo que a vida tem de bom para dar. Se for menino, meu filho há, meu filho há, compreender toda a riqueza da amizade. Sempre um novo sorriso no olhar de uma mulher que deseja com ternura o filho que vai nascer. Como ficam radiantes tanto os avós como os pais, porque quando um filho chega o amor não quer mais. Será menino, será menina, longa demora. Iremos juntos, nosso filho vai nascer. Se for menina, vou-lhe ensinar tudo que a vida tem de bom para nos dar. Se for menino, meu filho há, compreender toda a

bonito está. Você vai dançar esta música, certamente. Então é já sábado próximo com a Agatha. E onde é que é? Alors, est na salle, dans la, à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, le samedi 30 avril, à partir de 21h, Agatha et le groupe Capa Negra. Il y aura buvette et restauration rapide sur place, et donc place du 11 novembre, hein, la salle des fêtes, place du 11 novembre 1918 à Saint-Privé-Saint-Mémin. Donc entrée 10 euros et 8 euros pour les adhérents. Elle connaît bien son programme. Je connais par cœur. Ah, ouais. T'as bien étudié ta leçon. Absolument. En tout cas, on continue en musique. Allez, on continue. Qu'allons-nous écouter? Jade Mania, Carla Blondi, vamos ouvir. Et au thème? Jade Mania. On dirait que je connais cet air. Ah, écoute. Écoutez, voir. Todos a dançar aqui o Madison, não é? Sem jeito, que homem perfeito, quando tu me olhas assim, parece que estar. Ai, a Kátia já está ali em cima da cadeira a dançar. Pois estou. Para sair, eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã. Ça rappelle l'été, ça, déjà. Hein? Isto já faz lembrar o verão. Hein? As férias, o verão. E tudo isso. É, vamos continuar. Vamos continuar com a música de Nossa Senhora e vai ser a Agatha que vai interpretar. Exato. Força. Para a dedicatória. Ai, a dedicatória. Eu tinha uma dedicatória de Nossa Senhora.

buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capanègre, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Continue, eh oui, notre ami Jérôme, il n'est pas là ce matin, mais il a sa voix enregistrée pour nous dire pour que samedi, on aille tous. Les gens soient présents, le 30, samedi prochain, pour écouter Agathe et Capanègre qui animera également cette belle soirée. Alors, comme tu le disais, nous allons continuer. C'est au tour de Frédéric François avec « À tous ceux qu'on aime ». On aime tout le monde, nous. Dos tios da chapelle para Soraya Freitas, que esteve de parabéns dia 20, para ela um feliz aniversário, com muitos beijinhos, muita sorte para a bebê que está a chegar, e também para a sua filhada que teve agora uma pequenina, Sofia, tudo de bom para ela também, então... Vamos ouvir à tous ceux qu'on aime. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. J'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, mensagem de Frédéric François, não é? Sim, linda música. E continuamos com David Carreira, nova música, novo sucesso. Noite inteira. E é especialmente para meus petits enfants, je sais qu'ils aiment. Hoje vai ser festa no quintal. Não acaba na segunda-feira. E quando termina a cantar, mas porque vai ter festa no quintal. Hoje vai ser festa no quintal. Perfeita na minha cidade. O convite tá na mesa, não é novidade. Amanhã é amanhã, hoje é com vontade. Então vem pronto e preparado, porque hoje é só alegria. Vamos festejar, família reunida e amigos a chegar. Vamos melhorar o mundo, para ti, para mim, para nós. Então guardem essa energia, porque hoje vai ser festa no quintal. Não acaba nem segunda-feira. Hoje vai ser festa no quintal. Não, não acaba nem segunda-feira. Hoje vai ser festa no quintal. Não acaba nem segunda-feira. E quando termina a cantar, mas porque vai ter festa no quintal. Tânia Carreira aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E já agora, como é que foi a tua Páscoa? Ah, olha, passou-se bem. Muito bem. Chocolate? Não, não comi muito chocolate. Foste à caça dos ovos no quintal? Não, já sou grande para isso. Sou eu que o escondo. Mas passou-se muito bem, em família, claro. O que é óbvio. E foi fixe. Como é o que importa. Espero que os nossos ouvintes também tenham passado uma Páscoa feliz na companhia dos familiares, dos amigos, exato, etc. Portanto, continuamos com música Pedro Miguel. Meu coração bate a mil. Teu futuro namorado. Ligo para ti, desligas logo a chamada. Mando mensagem e tu não dizes nada. Para provocar, pões fotos no Face e no Instagram. E eu morro de paixão. Sempre que vejo o teu perfil, meu coração bate em mim. Eu morro de paixão. Sempre que vejo coração bate a mim, meu coração bate a mim. Não consigo resistir, meu coração bate a mim. Ai, sempre que vejo o teu perfil, meu coração bate a mil. Ah, veja lá. Ele chama-se, como é que ele chama? Pedro Miguel, meu coração bate a mil. Novo sucesso deste grande artista também. Agora mais uma dedicatória para que nos foi pedida. Sim, é do Senhor Faria, para todos os pais que perderam um filho. Ele queria ouvir uma música do Tony Carreira que ele dedicou à filha Sara, que faleceu 5 de dezembro de 2020. E o título é Ajuda-me a Recomeçar. Tony Carreira. Sei que tu já não voltas, mas por favor espera por mim. A vida deu tantas voltas para no final ficar sem ti. Por dentro sinto um vazio. Fora tento não mostrar, dá-me só forças para caminhar. Não vou esquecer a tua voz, nem os momentos partilhados por nós dois. Para ter fé e acreditar que um dia nos voltamos a encontrar. Sei que tinhas tantos sonhos que ficaram por aqui. Mas antes de eu fechar os olhos, os que eu puder farei por ti. Mesmo estando tão perdido, eu sei que tu me vais guiar. Dá-me só forças para caminhar. Acreditar, ou possa, ajuda-me a recomeçar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Pessoal, alegria é o que é preciso neste tempo de tristeza, assim se pode dizer. E foi a Tita com o chi-chi-chi, cha-cha-cha, etc. Cho-cho-cho e tudo isso. É um ritmo quente, assim, um ritmo para bailar. Espalhar, não é? Vamos. Porque tristeza já há muitos por esse mundo fora, não é? Infelizmente. Para trás, exato. E agora, o que é que vamos ouvir? Ah, Tony Carreira com a minha Lisboa. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. Passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria

desde o dia que tu foste embora, eu não paro de pensar em ti. Desde o dia que bateste a porta, eu não paro de chorar por ti. Aqui com este novo êxito, Te Amo Simplesmente. Dá mesmo vontade de dançar aqui aquela kizomba assim. Vamos continuar. Isto também dá vontade de bater o pé. Vamos lá, bater o pé então com Willy Souto e Paulo Ribeiro dos Bandaluza. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos ver a gente dançar o malhão. Bate, bate, bate o pezinho. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos ver a gente dançar o malhão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Eu quero os bracinhos girando no ar. Eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Eu quero os bracinhos girando no ar. Eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Braço pra cima, hey, na palma da mão. Braço pra cima, na palma da mão. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o pipipipindo, o cavaquinho, o povo fazendo festa. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o pipipipindo, o cavaquinho, o povo fazendo festa. Braço pra cima, na palma da mão. Braço pra cima, na palma da mão. Bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos, minha gente, dançar o malhão. Bate, bate, bate o pezinho. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos, minha gente, dançar o malhão. Braço pra cima, na palma da mão. Braço pra cima, na palma da mão. Eu quero os bracinhos girando no ar. Eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Eu quero os bracinhos girando no ar. Eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Braço pra cima, na palma da mão. Braço pra cima, Na palma. Ai, a nossa amiga Cátia já conhece a coreografia de cor, ó. Eu quero ver o poeiro levantar. Não é das mais difíceis. Vindo o cavaquinho, o povo fazendo festa. Faz o pezinho, levanta a mão. Eu quero ver o poeiro levantar. Eu quero ver o som da concertina. Vindo o cavaquinho, o povo fazendo festa. Música popular, meu povo, não é? Exatamente. E vamos continuando. É, são 11:30. Com Roma, não o beijo. Mais romântico, mais rola, rola. Sei tão bem que tu vais e não pensas voltar. Tem alguém nos pretendas nunca regressar. Minha vida, deixa-me que eu te diga que é assim a vida e sei que voltarás. Que chegou o momento em que queres voar, comparar outros beijos e formas de amar. Sou humano e eu pretendo não parar o teu desejo de provar a liberdade. Sei que existe um outro alguém que quer o teu amor, isso é tão normal. Estás ao teu direito e eu não posso evitar. Mas eu não deixar-te partir e te afastar de mim. Mas vida, não te esqueças que eras minha. Essa partida já faz parte de viver. Sei que existe um outro alguém que quer o teu amor, isso é tão normal. Estás ao teu direito e eu não posso evitar. Mas tu não o beijas como a mim. Mas tu não olhas

Pedro Abrilhosa. Uma grande voz. Correira, je ne sais pas comment on prononce, si je le dis bien. Nous allons continuer. Sara Correia, voilà. Et oh, j'adore celle-ci. Bárbara Bandeira, Onde Vais? Com Carminho. E podem continuar a telefonar ou usar 2 38 43 48 00. Força. Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Acorda-me quando acabar, hein? Linda música. Gosto muito. Gosto. Vamos continuar. Mas é uma música assim um bocadinho calma, para dormir, sim, não é? Não, mas é uma linda música, os lindas nossos... vozes, muito agradável. São músicas da atualidade em Portugal, são as músicas que... fazem sucesso, exatamente. Como esta. E agora vamos continuar com Ivo Lucas. Senhora de Si e Carolina de, com Carolina Deslandes. Com a mochila às costas, lá ia eu para 37. Tu no banco da frente, fones nos ouvidos com a tua cassete. Mas eu não te dizia nada, nenhuma palavra, só sorria para ti. mas não me importava. Qualquer jeito no cabelo ou simples preguiçar para mim chegava. Mas eu não te dizia nada, nenhuma palavra, só sorria para ti. E tu ou eras desligada, ou meia luada, senhora de si. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, senhora de si. Oh, oh, oh, oh, senhora de si. Eu contava uns minutos só para estarmos. Com Caroline Delon, Yves Lucas, que era namorado de Sara Carreira. E é ele que faz estas músicas assim, é ele que faz estas músicas. Músicas que estão na atualidade do top em Portugal, músicas que se ouvem a todo momento nas rádios portuguesas. E agora esta também se ouve muito. Bárbara Tinoco. Pra cá.

estava bom demais. Sexy, vestido apertadinho, chamando-me amorzinho, ela queria mais. Naquele momento ela pediu e toda a gente dali saiu. Foram embora e ela ficou no quarto alugado a fazer amor. Abriu o quarto a minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. Abriu o quarto a minha ex, ex, ex. Eu fiz amor com ela da manhã à noite. Abriu o quarto à minha ex, aqui a voz de Jorge Guerreiro, este com este novo tema. Agora vem aí. Vem aí Miguel Azevedo com Bailando Cururu. Não, é a rainha do TikTok. TikTok. TikTok na versão remix de Miguel Azevedo. Agora vem aí com o tema Faz-te a vida. Faz-te a vida, Agatha. Que vão poder aplaudir sábado 30, próximo. Exato. A partir das 21, na sala de fête de Saint-Privé, Saint-Mémin. Ah, continue, Lionel. Já cansei de estar cansada de lutar. Vai ser cantar sábado próximo na sala de festas de São Privé, São Bernardo. Com a nossa amiga Kátia. Não, com a vossa amiga Agatha. E agora vamos continuar com as dedicatórias. C'est de la part de Mélanie et Pedro pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur grand ami Nando. Avec de gros bisous et en lui souhaitant une très belle journée, nous allons écouter Farruko avec le titre El Incomprendido. Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en robo pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Yo creo que voy solito a estar cuando me muera. Sigo el incomprendido, a mí nadie me cree, tal como soy. Solito está cuando me muera. Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. Atención, vecino. Pásame la juga que andamos en jangueo, el cojo ruta, que vivo el peteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Feo, feo, feo. s'y croirait comme hier soir, hein. On s'y croirait comme hier soir. À la discothèque. La discothèque. Faut y croire, hein. Isto sim é música, hein? Música de barulho. Para danar o capacete, vamos continuar com mais uma dedicatória. C'est de la part de Philomène et de Julie pour leur chéri et papa, avec le titre Amout de José Alberto Reis. Calma. Na solidão que tens as noites e os dias inquietos, no silêncio da angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que o mundo construído na ponta dos nossos dedos. Foi transbordando a ternura no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Sonho que reza, que te guias na certeza, meu puxo, amo-te.

se falar é escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de adiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Viva, viva. Ai, chegou a hora, não chegou? Olha, até o título até diz bem com o que acontece foi mesmo, agora. Foi mesmo escolhido, meio não me digas. Meio e meio, tu acertaste eu não faço mesmo. As coisa, eu não faço as coisas em por vão, azar. É verdade. Meio dia e meio está na hora de dizer tchau, tchau, adeus, boa semana, bom domingo. E marcamos encontro? Para... Sábado. Sábado, é verdade. Na Rádio Arc-en-Ciel, donc, organiza... le concert, on va dire une soirée c'est avec un concert, Agathe à partir des 21 avec le groupe Capa Negra também. Donc n'hésitez pas à y aller, salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin. Et nous terminons donc comme tu le disais, chegou a hora d'irmos embora com as bombocas. D'irmos à pepinha, não é? É verdade. E votar para quem exato, pode votar, hoje. São, é dia de eleições, não faltem. E até à próxima. Não sabemos quando. E tu quando. Vais votar? Claro, vou agora, porque na semana passada... Por quem é que vais votar? Ah, isso não digo. Isso eu já não, sabia não, que não dizia. Na semana passada fui antes não de Não tens grande rádio. Escolha? Não, não há muita escolha, não. Infelizmente está complicado. Enfim, é assim. Vamos dizer até um domingo destes, este que vem talvez sim. Não. Porque é o concerto, não eu se Eu vou sabe. Estar ausente há alguns tempos, pronto, também. Então talvez para outro domingo. Tchauzinho, muita saúde para vocês todos, especialmente para aqueles que se encontram doentes nos hospitais ou em casa. Ou em casa, muita força, coragem. E a Rádio Arco-Íris está sempre para lhes fazer companhia. Exato. Tchau, tchau. Fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Nettoyage 117 route nationale 45 140 Ingrée 02 38 22 08 57 mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans.